Informação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 6320. Aguardando, TAS 3566. TAS 3566, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3566. E o Índia November Alpha está na final, longa, final de 3 milhas da 17. Pouso autorizado no 7, vento 130 graus, 109, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado a final do 07 com pouso, ventos, puderam repetir por gentileza? Afirmativo, 130 graus, 109. 130, grato. T-103. Ah, escuta, senhor. Direto para a final da pista 17. Direto no 703. Tá 3566, próximo da Juliette. Gente, tá 3566. Observe tráfego da a Gol, à sua esquerda, iniciando o pushback. Após o Boeing livrar o eixo da Juliette, prossiga para o portão 10. Gente, após o Boeing, prosseguirá para o portão 10, TAN 3566. Dia 03 já está avistando a cabeceira 17. Afirmo. Positivo, chame a torre, a frequência 118612, a bom polo. 118612, grato. Sou Guardião 03, já visual com o capo. Guardião 03, continue a aproximação, vai para pouso, um passo greve. Afirmo, é a janela de fixa, senhor. Afirmativo, continue a aproximação, aguardo a autorização de pouso. Continuando a aproximação 03. Ocean Air 6320, pouso autorizado 10, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado 10, 6320. November Alpha, solo de Salvador 52, autorizado backtrack, levando Pat 4. Backtrack, levando Pat 4, Índia November Alpha. No 924 para o táxi com 190 a bordo, 2:40, alternando Salvador. Ciente, Gol no 924, está autorizado o táxi à direita, Juliette e Alfa, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18:30. O ajuste agora é padrão, tenha uma boa viagem. Juliette e Alfa, no ponto de espera 18:30, com 924, ligado no trabalho. Salvador, Gol no 600, pushback, acionamento, ponte meia. Autorizado, Gol no 600, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Dia Mike Alfa no Montserrat, prossiga. Afirmativo, já avistando, tá ligado, hein? Vamos partir direto pra final da 17, Dia Mike Alfa. Já podia ser você, um abraço, meu. O Salvador, Oxenair 6320 na Eco. Oxenair 6320, boa tarde, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette, 6320. Pressão no final de 3 milhas, o Guardião 03. Sim, o Guardião 03, a guarda fica livre. Guardado. 1924, pronto? Toma duas, boa tarde, eu vou 924, pronto. Autorizado, além de falar, 924, vento 120 graus, 109. Guardião 013, 12, Guardião. Lugou no 600, Sola. Sigo 600. Não pode desconsiderar o Gol no 600. Torinho de Juliette, boa tarde, prossiga. Está autorizado, Cairo Lorenzo, mil pés, corredor Axé, pista 17, decola, curva direita, 19.8, frequência do controle, 18.6, da torre. E o transponder é o padrão, 0160. Afirmativo, Capitão Guardião. Chame na final para povo. Bom, 394, posição 9, pushback, acionamento. O Vitorinho de Juliette está correto o cotejamento. Chame a torre para o acionamento. Boa viagem. O Gol no 394 está livre. Puxar no portão 9. E só para informação... fique atento a um Airbus A318 que vai ingressar no pátio em mais alguns instantes. Reporte para o táxi, vou no 394. 394, chama na táxi, do tráfego da Avenida. É 320 na Alfa da Juliette. Mantenha a posição, 6320, após a saída da aeronave da Gol, à sua esquerda, prossiga para a remota 1 dúzia, 1-2. A remota vai parquear à esquerda do ATR, da TRIP. Sente, 6320. Mike Alpha, final 17, estou ciente, agora de pista livre. Tá dando pista livre, Mike Alpha. Ativo, Guardião 03, backtrack autorizado, se possível, agilizando esse tráfego na curtíssima final. Solo, 549. Prossiga. Aqui tem um Gol aqui na retaguarda, fazendo táxi, confia, puxa. Ativo, tô avistando, tô aqui reduzindo. Quer acionamento? Chamei, você autorizou. Não, negativo, ok? Não recebi sua chamada para pushback em nenhum momento, eu recebi aqui a do Gol no 9. Ok, então que a forma você for autorizado, aqui dentro, a gente aguarda aqui. 549. Gente, se tiver condições de puxar um pouquinho a aeronave um pouco à frente, o 5489, eu agradeço. Dobrado. Tá bem. A bordo temos 174 com 2 horas e 40, Maceió. Gente, o Gol 1600. Tá autorizado o táxi em frente? Ingresse na segunda taxiway, na Índia, à direita. E após Alfa, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18.6. O ajuste é padrão. Tenha uma boa viagem. 113 padrão, segunda à direita, Índia, o Gol na 6-0. Ocean é 6320, após a aeronave da Gol, remota 1-12, ok? Após a passagem do Gol, vai para a remota 1-12, 6320. Bordo, Salvador para o 09. Lima, Bravo Alfa, retorno da plataforma, o controle está ciente. Chame para ingresso, ou melhor, prossiga e chame próximo de Itapuã para transferência de frequência. Chama próximo do farol Itapuã para transferência, Bravo Alfa. Paulo, gol no 333, no 7, para o push back estacionamento. Gol no 333, no portão 7, aguarde só um instante, temos dois tráfegos que vai iniciar o táxi partindo do setor. Mantenha, escute e aguarde a autorização. Gente, gol no 333. 394 para o táxi, 175 a bordo, 337, alterna Campinas. Copiado, gol no 394. Observe um negócio da Avianca Chené, parquear na remota, uma dúzia. Após, está livre o táxi pelo pátio Juliette e Alfa. E no ponto de espera, chame a torre em 198, decimal 6. O ajuste é padrão, boa viagem. Positivo, da visual com a Avianca, 286 com a torre, 394, livre o táxi após. Obrigado. Quilo, Quebec Sierra, para Siri. Está pronto, cópia? Autorizado, Siri, barra grande, mil pés, pista no 7, decola, curva à direita, corredor axé, é o farol da barra, voz caixa pregos, o controle 19.8, a torre 18.6 e o transponder é o padrão 0123. O Quebec Serra está no pátio 5, não é isso? Gente, chame a torre para o acionamento, boa viagem. E Recife, frequência 12545. Agora sim, autorizado o pushback e chame táxi. 3495. Trip 5489, é o solo novamente? Chega, escuta. No nosso sistema aqui apareceu a sua posição no pátio 3, ok? É, e devido a isso, não, e devido também a restrição visual aqui do solo, não foi possível observar o seu pushback também com aeronave da Gol. No nosso sistema aqui consta a sua posição no pátio 3. Eu vou checar aqui com a infra-aero, ok? Afirmo. Não tem problema, mas tocou TG e pátio 1 no bagulho, tá tudo bem, tranquilo. Solo, só para confirmar o gol 363, manter a posição. Afirmo, vai manter a posição. Temos uma TR da Trip que está puxando a sua esquerda. O tráfego vai iniciar o táxi em mais alguns minutinhos. Aguarde só um instante. Após a saída do ATR, está livre, puxa e assinar no 7 e chame táxi. Tá ok, vai chamar o táxi após passar as ETR, tá livre, puxa back. Solo, Papa Romeo, Mike Eco Victor. O Papa Romeo, Mike Eco Victor, prossiga. 4402 a bordo, ciente da Oscar, instruções de tráfego. Ciente, autorizado, Manati, mil pés, pistão no 7, decola, ingressa no corredor axé, 19.8 é o controle, 18.6 a torre, e o transponder é o padrão, 0125. No 7, direita, mil pés, 119.8 controle, 118.6 a torre, 0125 transponder. O Mike é convicto, correto, e qual o POB? 02. Gente, chame a torre para o acionamento. Uma boa viagem. 186, grato. Torre, só para o meu Mike é convicto para o acionamento. Livre acionamento, Mike é convicto, chame táxi. Sou Índia Júlio, livre ingresso no 7, porte aéreo de pronto. Vamos lá. 394, ponto de espera da 10, está pronto. No 394, autorizado, alerta decolar 1-0, ventilou 3-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem 1-0, gol 394. Eco Zulu, November, Salvador, Salvador 04, libera direita, pátio 5, ao estacionar, livre frequência. Tipo, Bravo Alfa, chame a torre agora, 118612, eu acredito que ele tem alguém para decolar agora da pista 17. 500 pés, torre 1186, Lima Bravo Alfa. 386 graus, tá já. É. De espera, chame a torre em 18.6, o ajuste é padrão. Boa viagem. Graças, até a volta. Juliette Alfa, 108, meia torre no ponto de espera da 10, 154 aeronave. Romeu, Índia, Tango Bravo, controle. Vento 120 graus, 109, decolagem autorizada, 107. Informação, eu tenho um helicóptero que está se aproximando do farol de Itapuã. Matheus, está se aproximando. Está livre o pushback, chame táxi. Chamada táxi, 1333. Ativo Lima Bravo Alfa, prossiga para cruzamento da sinal da 10. Bravo Alfa. O 394 decolou 06, controle 199, decimal 8. 98, bom dia, obrigado. Controle Salvador Azul 4116, perdeu contato com Recife, indecida, vai atingir 150 restrito. Azul 4116, este é o controle Salvador, meu cordial. Direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 3, Duna ILS para pouso. 3000 voando Duna, ILS para 10, Azul 4116. Controle Salvador, Victor India Juliette. Victor India Juliette, controle. Victor India Juliette, decolou da 17 para Cairo Lourenço, mil pés. Ciente, Victor India Juliette. Drone 394, decolou, bom dia. Drone 394, decolou, este é o controle, está em contato radar, meu cordial, câmbio. Bravo Alfa, pouso autorizado no 7, vento 120 graus, 109. Bravo Alfa. IAP 01. Uno 600, chame Recife, 12545. 2545, 600, até logo. Até. Aqui é pro Vista, tá autorizado, reporta pra ingresso pra lá. Autorizado, reporta pra ingresso pra 7 ali. Em 18.6, o ajuste é padrão, boa viagem. Torre, o Mike é convite, só para informação, para casa livre da Volta, tá vindo parte 4 também? Primativo, vai livrar no parte 4, ele pode levar para pela área gramada enquanto o Sony alinha. A princípio 2.000 pés, proa direto Cairo. Positivo. Que é curto, tá com uma espera aqui no Nordeste. Vai manter na cabeceira, fazer um backtrack pra guardar o Lima Bravo Alfa liberar a pista. Afirmativo, então o Mike aconteceu o ingresso na pista e mantém. Lima Bravo Alfa, solo de Salvador 09, confirmando, é prosseguido pátio 4. Gente. Restrições para o nível 200. Tem restrições para o nível 200 por trip 5489. Grato. Doutora Utan 3566, tem informação óbvia. Tan 3566, tá pronto pra cópia? Tá pronto pra cópia. Autorizado, Aracaju, nível 190, curva à esquerda, subida Pulca, Pulca Jamo, Jamo DCT Aracaju, decolando da pista 10. O controle é 119 decimal 8 e o transponder é o 5170. Gente, autorizado 190 para Aracaju, curva à esquerda. Daí da Puca, Jamo, após Jamo direto, Aracaju. Controle de 98, transponde 570. Correto, tá 3566, chame pronto no portão 9. Ah, reportará, continuando tá no portão 10. No portão 10, né? Afirmo. Gente. Deixa eu ver a colar. Para o táxi, o TAM 3661, tem 85 a bordo, está na média de 2 horas e contornando Aracaju. TAM 3661, está livre o táxi à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6, o ajuste é 1013. Gente, autorizado, um ponto de espera 18.6, TAM 3661. Vitor Zico Lous, 1-2, controle 1-9-8. Controle Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, no controle Salvador. Manati, controle direta, meu pé, autorizado. Autorizado, capitão. Me chame livrando a zona de controle. Chame livrando a zona de controle. Gol 1394, chame Recife, frequência 13325. 3325, obrigado, bom final de semana. Boa. Dez milhas de dunas, o 4196. Positivo, o nome agora, 2000 ILS autorizado. 2000 autorizado, 416 reportará. Vitor e Juliette subindo agora para 2500. Subindo para 2500, Juliette. Positivo à direita, aeronave da Azul informado, passando 5500 para 2000. Meu tráfego à vista, grato. Então. Com Vitor 2000 pés. Livre. Aerovia, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Conde, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5123. Contato radar, gol 1333. Ponto, espera. Pronto, tá 3661. 3661, a linha e decola 10, centro 130 graus 109. Gente, a linha decola pista 10, tá 3661. 489 na escuta. Voo direto autorizado. Boa, direto autorizado. Atingiu e mantenho 2500 Vitorino e Juliette. Positivo, Vitorino e Juliette. O Azul 4196 passou Duna, interceptou o localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chamar a torre. 1186, Azul 1186. 86, boa. Boa. Salvador Azul 4196 no ELS estabilizado, baixou e travou o visual. 4116, pouso autorizado na 10, vento 30 graus, 109. Autorizado Azul 4196 na 10. Salvador TAM 3661, no decolou saída para alto. 3661 no controle, contato radar. 3661. No 341, tá autorizado o táxi até o hotel. E só uma correção na saída: modifique a sua subida agora para Puca e após Puca, é, DCT Caju. Puca Caju, a subida. Decola da hotel e eu não compreendi o cotejamento da subida. Pode cotejar novamente? Correto. E na taxi hotel, chame a torre para ingresso e decolagem. O ajuste é padrão. Boa viagem. Quilo Tango Romeu está pronto para cópia, Barra Grande. Autorizado. Barra Grande, mil pés, corredor axé, pista no 7, decola, curva à direita, pós-decolagem. O controle 119.8, o transponder é o padrão 0124.